Aqui Luiz, que só um instante cópia. O senhor vai pro corredor Axé ou vai lá pra Praia do Forte? Ok, toque arremetido então em Veracruz, confirma. Gente, só um instantinho pra cópia. Para o táxi passarei 2231, 64 a bordo, 4 horas alternando Brasília. Gente, o passarei 2231. Observe tráfego à frente, é um Charlie 402. Posso estar ingressando no pátio principal, passarei 2231. Visual, vai seguir o mesmo, a ponte espera da chamatória. Obrigado, até a próxima. É? 206. Na Taxiway Lima, chame a torre 1895. 4206, sendo identificação, autorizada a chegada a mar e desço para nível de voo 050, QNH no 012. Mare para 050. 1895, a torre. Afirmativo, vai seguir o pátio principal, Índia. 1895, obrigado, uma ótima tarde. Alete. Voltando aí, 145, na posição 5 para flexionamento. 209 sobre modular, confirme que a gente está pronto para o posto de acionamento. Nova, boa tarde, TAN 3560, visual na frente, posto. Ok, TAN 3560, mantenha a posição no ponto médio da ECO, aguarde uma ingressão na Alfa. Mantenha no ponto médio da ECO. Posto de acionamento, boa, 077. 3145, posto de acionamento. Eu vou no 077, aguarde para o push. Decolapse, estão no 0, vento 1, 90 graus, 089. Livre decolagem, está 1-0, nós 2-0, gol. Quanto espera pronto, passarei 2-2-3-1, após o gol, pode aí manter? Sim, um passarei 2-2-3-1, não autorizado aí, manter cabeceira no 0. 2-2-3-1. Zulu, autorizado para seguir o táxi via Mike, Quebec, e na Quebec chame para cruzamento da pista no 0, correção 17. Chame táxi. Boa tarde, fiz um pouquinho. Vou no 077, puxe acionamento autorizado, chame táxi. Camará, 077. Que Luiz, que cópia? Claro, vou local com TGL em Valença, mil pés, corredor Axé, decola da 17, curva à direita, o controle 119.8, a torre 1895 e o transponder é o 01116. Decola 248, chame controle na frequência 1998. Chame a torre para acionar, bom voo. 80 da Gol Decola na sua escuta. Com 9280, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL. Mike. Eu já venho aqui, Mike, autorizado ingresso na pista no 7, reporte aliado, pronto. Ação com 360. Tô no 755, agora a gente tá de cópia. Estado no 012, informarei estabilidade. No 735, reporte quando livrando pista. Gate 4. Para o 24, o Bravo, que Luiz, que livre sinal, reporte para o táxi. Autorizado nível 360, via Pesulu no 6, atual destino, A decolagem é da 1-0, curva à direita, subida é a Dael, após Leda e após DCT Bridge. O controle 119.8 e o transponder é o 5152. Autorizado, 360 para Confins, via Upperzulu 16. Decolando a 1-0, curva direita da El Leder, Leder Bridge. Bridge é recebe Upperzulu 16. 198 é o controle, achando 5152. Correto, chama para o push S90, o voo no 755. Vai para lá. Frequência 125.1. Alterna 123.25 a secundária, Gono 399. Obrigado. 2231, decolado 50, chame controle 119.8. 098, bom final de semana aí. Igualmente. E mantenha-se a distância de segurança da aeronave da TAM. O tráfego está acionando e aguarde para ingressar no pátio principal. Mike, decolado aos 5-1, chame controle na frequência 119.8. 119.8, 9-10, Mike. 5-3-2-9-5-3-1-4-5. Para o táxi, gol na 077, está com 160 a bordo, 3:54, Campinas. Ciente, o gol no 077, está livre o táxi pelo pátio, seguindo o Airbus da TAM. Via Pátio Índia, ponto de espera da 10, 1895, a torre. Ponto de espera 1895, 1077. Para o pushback, acionamento, TAM 3217, chama do Meira. Aguarde, TAM 3217, duas aeronaves aí que vão cruzar o pátio, nesse setor, só um instantinho. O Alfa Tango Tango, observe um bonde da Gol taxiando à sua esquerda. Assim que o bonde livrar o eixo de táxi, prossiga até a Taxi Lima. E reposto para continuar o táxi. Alfa Tango Tango 2340. Que o ISC reporte na interseção lógica para ingresso na pista do site. Índia Novembro Alfa, aguarde cópia. Novembro Alfa vai fazer TGL em Vera Cruz, confirme. Sim, próximo ponto está no ponto de espera pronto. 3145, autorizado ANE, decolar pistão no 0, vento 1, 00 graus, 099. Livre ANE, decolar pistão 0, 3145. Tá, e fala para Romeu Fox Lima, é o número 2 para cópia, só um instante. Gol 9280, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.25. 513325. Alfa Tango Tango, na Taxi Lima, chame a torre 1895. Então, 3217, pushback e acionamento autorizado, chame táxi. Tá autorizado, puxa, acionar 3217, você vai chamar pro táxi. Índio 90 Alfa, cópia. Autorizado a linha e manter cabeceira 1-0. Após a rolagem do TAM, à sua frente, vai embaixo 320. A linha mapeando, 077. O Romeu Fox Lima, cópia. Ok, o Romeu Fox Lima está autorizado Siri barra grande, mantém 500 pés na linha do litoral sul. A decolagem é da 1-7, curvando à direita, após o controle 1-9.8, a torre 18-9.5 e o transponder acione o 0-1-5-0. E chame para cruzamento da pista 1-7. O meu Oscar Bravo, prossiga. Ok, Romeu Fox Lima, ainda permanece na bata? Ok, então chame a torre na EBTA para acionar. Um bom voo, até a volta. Afirmativo, mantenha 500 pés, reporte no farol da barra, que é legal no 012. Local Salvador, Salvador, com TG ali em Valença, 1000 pés, corredor Axé, a decolagem é da 1-7. Curva à direita, o controle 1-9.8, a torre 18-9.5 e o transponder é o 0171, Índia 90 Alfa. Índio 90 Alfa, chame a torre para acionar, tem um bom voo, até a volta. Imitando 3145. Confirmando, está autorizado da Alfa 3145? Autorizado, está 3145. Obrigado, 3145. Azul 42, no meio, chame torre, 118-95. Silisco autorizado, ingresso na pista 1-7, reporte alinhado, pronto. Decimal 95. 1895, gente. Índia November Alpha, reporte da táxi. Então, sente de frequência. Torre Salvador, azul 4206, sétima via. 4206, continua a aproximação, aguarde pista livre, o vento é 1110 graus, 122, altímetro 1012. Gente. Eu vou direto Barreiras. Muito obrigado, 2231. Pistão 077, livre decolagem na pistão 0, vento 120 graus, 109. Livre decolagem igual na 077. Índia, ponto de espera da 10, torre 1895. Aqui Índia, ponto de espera da 10, 1895, até 3217. November Yankee Mike. Informo duas aeronaves, uma o Papa Romeu me achatava e estava cruzando a Baía de Todos os Santos, mantendo 500 pés, e tem uma aeronave a sua posição de 12 horas, 12 milhas, mantendo o corredor Vera Cruz, 1.500 pés, não estão na escuta do controle Salvador e frequência para coordenação. Terra Tango, boa tarde. Pronto para cópia, Vera Cruz? Autorizado, Salvador, Vera Cruz, 1.000 pés. Corredor Axé, a decolagem é da 1-7, curva à direita após 5, controle, 119, decimal 8, a torre, 118, decimal 95, e o transponder é o 0152. 4206, Nebricoso. 1077, decolado aos 1900, chame controle na frequência 119, decimal 8. Chama 198, graças. Estacionar 1895 no pátio 5. Então, bom voo até volta. Na pista no 7. Controle, voo 1077, contato. 1077, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da Elta. Saída da Elta, sobe 360, voo 1077. Vai que Serra Golf, voe direto Duna. Confirme a velocidade máxima que pode manter até a Duna. Serra Tango, redirecionar pode para táxi. Espera, 3217, mantém a porta de espera. Vai manter 3217, 3217, reautorizado, ali é manter cabeceira no zero. Ali mantém na 1-0, tá 3217. 50 nós, número 2 na aproximação. Do 206 no solo 01, no chame controle, frequência, correção. Livre direita e chame solo 121, decimal 9. Se a gente vai livrar a primeira direita e chamar o solo 219, 4206. Obrigado, bom dia. Bom dia, 4206. Bravo que Luiz, que livre decolagem na pista 17, vento 110 graus, 139. Solo Salvador, o azul 4206, livrou na foto trot. Boa tarde, azul 4206, tá livre o táxi. Via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa vai chamar antes da Juliette, 4206. Salve Salvador, muito boa tarde, o azul 6919 para Campinas, vindo 340, Centro Sierra para autorização de tráfego. Azul 6919, boa tarde, está autorizado Campinas, o nível 340, via Pesulu no 6. Até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após DCT Trive e após conforme o plano. A decolagem da 1-0, curva à direita após, a subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge, vai interceptar até Zulu no 6. O controle 119 decimal 8 e o transponder é o 5177. Autorizado Campinas, no nível 340, decola pelo 10 com curva direita na Dael Leda Bridge, para interceptar até Zulu 16, após Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, Trive, conforme o rota do plano. Controle 19 decimal 8, aciona 5177, o azul 6919. Correto, azul 6919, chame no portão 3 para o puxe acionamento. Chama quando pronto no portão 3 do azul 6919. 1-2-5, decimal 1, alterno no 3-3, decimal 2-5. 3-2-1-7, pode chamar o controle? 4-2-0-4, chame controle 1-9, decimal 8. 19-8, grato, boa tarde, vamos fazer esse 3-2-1-7. Boa tarde, 3-2-1-7. E aí, o Mike Delta, aguarde só um instantinho para a cópia. Corredor Axé, mantenha-se em condições visuais e forma helicóptero, só no sentido contrário, mantendo 500 pés, o meu vai ficar bravo. Mike Delta Charlie, recebe o solo? 7 vento, 120 graus, 1 no nós. Segue o solo. Como o tráfego essa posição de 12 horas, 7 milhas rumo nordeste, mantendo 1.500 pés, é o Papa Tango, Kilo Quebec Serra. Ah, sentido tráfego, mas não posso mesmo, que é a gente, então, Salvador, boa tarde, tá? 3217, cruza 3000 e a saída da Éoleda. Tá, 3217, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, saída da El. 340, saída da El, tá? 3217. Autorizaria bridge? Passaredo, 2231, chame centro, recebe frequência 128.8, alterna 126.0. 288.260, obrigado. Tá, 3217, autorizado, vai direto líder. Direto líder, 3217. O meu Esca Bravo na escuta? Escuta, atacando com Cacuza. Esca Bravo, rebote visual com trevo com essa posição de 12 horas e 5 milhas no sentido oposto. É Papatango, Bravo que Luiz. Reportar visual, Bravo. 5, livro táxi. Direita, espera 1895 a torre. O azul 4206 antes da Juliette. Contrário. Do contrário, tem uma aeronave que decolou à sua frente. Ah, pode ser pra frente as duas aeronaves, eu sou o pra frente, mas não decolagem. Reporta horário, farol da barra, ainda no liberal. Bono 077, chame centro, Recife, frequência 125.1, alterna 133.25. 251-933-25, Bono 077, boa tarde. Mike Serra Golf, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS X-Tour, reporte estabilizado no localizador. Autorizado 2000, ILS, Mike Serra Golf, reporte estabilizado. Índia November Alpha, reforma o tráfego 12 horas e 3 milhas no sentido oposto, mantendo 500 pés, é o Papa Romeo, Romeo Oscar Bravo. Cliente do Oscar Bravo, porém não virtual, informará quando o Índia November Alpha. O meu Esca Bravo informa o tráfego 12 horas e 3 milhas, mantendo 1 mil pés no sentido oposto, é o Índia November Alpha, reporte avistão. É visual comigo, o meu Esca Bravo. O meu Esca Bravo chame torre 118.95. 118.95, Bravo. Índia November Alpha mantém a linha do litoral para separação com o tráfego. A linha do litoral para separação, Índia November Alpha. No momento da retaguarda, assim que o mesmo livrar, coordeno com a equipe de solo e chame para o táxi azul 6919. Paciente do tráfego na retaguarda, vai coordenar para a equipe, chama para iniciar o táxi azul 6919. Mike X Delta para cópia. Tio, baixado travado, para gerar base não, nossa tia. Bravo. Sete, curvando à direita, posse. E o controle 119.8, a torre 1895. E o transponder é o padrão 0125. Autorizado alinhar e decolar, pistão no 7, posição 1-0, vento 1-0 graus 1-9. Reporte para o da barra. Positivo, reportar a frota da barra, Romeu, foco em cima. Foi até a volta. Papá Romeu, Romeu, foco em cima, ainda prossegui pelo destino, mantendo 500 pés de litoral. Positivo, mantém 500 pés de litoral. Esse é o meu foco em cima, como possível, informe seu estimado de pouso. Mais 35 minutos. Serra Tango, autorizado decolar, pista 17, vento 120 graus, 12 nós. Informo que é um helicóptero aproximando para o pátio da Bata, não interferirá no seu, na sua decolagem. Oscar Bravo tem livre pouso no pátio da Bata, um vento no momento de 130 graus, 12 nós, reporte no solo controlado. Até no solo, Bravo. Mike Serra Golf, compete aproximação de torre, 118.95. Agora com a torre, 18.95, Bravo. Capitão, 3217, se chame Centro Recife, frequência 125.1, altera número 33.25. 125, 13325, boa, tá 3217. Charlie. Aqui da Tachane, a ponte alinhada e pronto. Oi, muito boa tarde, Papa Roberto, Bairro Golf, estabilizando no Loki. Mike Serra Golf. Múltipla aproximação, agora de autorização de pouso. Só que o pessoal pode gostar, não cancelar, conseguir fazer o top. Tente, pode para cancelamento. Não sei quem chamou a torre. Quem é que da Tachane está autorizado a decolagem, atentado à aeronave que decolou à frente, um Charlie 310. Serratão, chame controle na frequência 19.8, decolador 11. 19.8, chamará. Kilo Quebec Serra, prossiga. Kilo Quebec Serra, continue a aproximação, reporte na rotatória. Salvador, 1.12. Bom, 1.6 no 2, acione identificação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 050, que é legal no 0.2. 050, com 1.2 na mar, 0.2. 19.8, muito obrigado, boa tarde. Confirmo quem chamou a torre? Controle Salvador, é o Papatão Yankee Delta Charlie. Papatão Yankee Delta Charlie, mantenha-se em condições visuais, no litoral, 500 pés, reporte, farol da barra. Ok, você vai através da hora da barra. 1.7. Copiado, Mike Serra Golf, coisa imediata, fase curta para 1.7. Mike Serra Golf, cancelado as regras de voo, 1.2. Opa. Na rotatória, o Quebec Serra. Quebec Serra, continua a aproximação, reporte 3 milhas da final da 1.7. Volta na frente. Quem é que data Charlie, decolado 12, chama o controle 1.9.8. Dava que Luiz queria frequência para coordenar essa chave. Para o táxi, o azul 6919, a bordo 99, autonomia 4 horas e 20, trocar na Ribeirão Preto. Gente, azul 6919, livre o táxi à direita, no ponto de espera da 10, chame a torre, 1895. Gente, livre táxi à direita, no ponto de espera a torre, 1895, azul 6919. Para cá. Gente, Mike Servo. Confirme o pai para qual era a taxa, após o uso. Está acertado a track para a data. É a Golf irá livrar a pista no ponto médio da mesma e aguardará para reingresso. Vou falar lá, que bateu o Mike Serra Golf. Localizador 3190. 3190, chame torre 1.8.95. 3190. O site visual com o mesmo? Ok, agora visual. Pelo Quebec Serra, continue na aproximação, guarde a autorização de pouso 1.7. Ok, continue na aproximação, pelo Quebec Serra. Oi, Salvador, muito boa tarde, azul 6919, pronto, espera da 10, então. Azul 6919, mantém a ponto de espera. Mantém a ponto de espera, azul 6919. Azul 6919, confirme se tem condições de decolar de imediato, acelerando manobras. Afirmo, azul 6919. 6919, de imediato autorizado ANR, decola pista 90, vento 1, 90 graus, 109. A linha decola azul 6919. Salvador, boa tarde, azul 3190, estabilizado. Final LS 1-0 com 3 embaixo, Salvador. 3190, continua a aproximação, a voz está livre. Continua aguardando, 3190. Após Arbor, DCT Elefaco, interceptando pelo 1-7, o controle 1-9, decimal 8, e o transponder ao 5-4-3-4. Correto, então 3567, chame para o puxe acionamento. Quebec Serra, no solo azul 16, confirme para o pátio da Texel. Aquilo Quebec Serra, livre à direita, livre frequência. Está livre posto, TAN 3190. TAN 3190, livre posto, na pista 10, vento 120 graus, 129. Livre posto, 10, TAN 3190. Golf, autorizado táxi via pista, tentando para o Sierra Kilo 76, helicóptero que irá ingressar na pista no 7. Chame Centro Recife, frequência 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. Chama Recife 1288, alterna 1260, gol 1925, boa tarde. Boa tarde. Azul, 6999 na escuta. Oi Salvador, muito boa tarde, azul 6919. Decolou passando 2.500 pés. 6919, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, saída da EL. Para o 340 na saída da EL, o azul 6919. Zona 90, no solo azul 8, livre direito, chame só 1-2-1-2-1-9. 3-1-9, próxima direita, 3-1-9. Checo Delta aguardará o ingresso da aeronave Sierra Romeo 22 à sua frente. Após, irá prosseguir para a cabeceira da 1-7 e reportar a linha de tronco. Gente, tá no voo 1-755. Está livre o táxi pelo pátio e Índia. Ponto de espera da 1-0-1895, a torre. Solo Salvador, TAN 3190, livrando a circuito. Boa tarde, TAN 3190, táxi pela Alfa e reporte antes da Juliette para ingressar no pátio. Táxi autorizado via Alfa, reportará antes da Juliette, TAN 3190. Mike Eco Delta, autorizado decolar, pistão 97, vento 1 a 30 graus, 092. Terra para autorização. Ok, 35415. Qual o nível ideal, Pailhão? 140. Ok, está autorizado então, Ilhéus, nível 140, via Golf 677 até Coral. A decolagem é da 10, curva à direita, subida Coral. O controle 119, decimal 8. E o transponder é o 0263, trip 5415. Autorizado, Ilhéus, 140, Golf 677. Até Coral, decolada 10, curva direita, saída Coral, 119.8 é o controle, o 0263 é o transponder, é o trip. 5415 chamará para o pushback em estacionamento. Correto o cotejamento, o trip 5415, ciente. É o 109. Ele vai ganhar decolagem da 10175. Juliette, para o portão 05, 3310. O controle na frequência 119.8. Controle 119.8, Delta. Controle Salvador, boa tarde, papapá, Mike com Delta. Mike com Delta, mantenha-se em condições visuais no meu pé, reporte 206 Salvador, direto Manati. Mantenha condições visuais no meu pé, apartamento de Salvador, Mike com Delta. O nível 390, via Upper Whisk 58, a decolagem é da 10, curva à esquerda, subida Puka, a transição Caju, o controle 119, decimal 8, e o transponder é o 5433. 39, Recife autorizado, Upper Whisk 58, decolagem da 10, curva à esquerda, é a Puka Caju. 19.8 controle, transponder 5433, o gol 1856. Tá correto, o gol 1856, chama para puxar e acionar. Chama. O 6999, chame centro, Recife, frequência 125, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25, azul 69, 19. 1601, boa tarde, acena a identificação, autorizada a chegada bom, desça para 4 mil pés, que é legal no 012. Papatão, Yankee Delta Charlie na escuta do controle Salvador. 199, decimal 8. 19.8, boa noite, obrigado, 1755. Controle, boa noite, 1755, decola, Dael. 1755, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída Dael. 360, é minha pressão, o 1755. Menos 2, chame torre, 118.95. 118.15, boa. Tá, Yankee, Delta Charlie na escuta do controle. O controle, igual número 2, não consegue chamar em 1815 nem 183. 1895, igual número 2. Não, havia passado pra gente 118.15, vai chamar então agora 1895. Torre, igual 1612. 1962, livre pouso 190, vento 120 graus, 1192. Confirma baixada travada. Baixou, travou, livre pouso. Essa para 4.000 pés, Juliette Vito Charlie. 4.000 na mão, Juliette Vito Charlie. Vitor Charles, vou ir na proa de Aman para a chegada Aman. Ok, vai lá na proa de Aman agora, Juliette Vitor Charles. Vou ir direto ao toque, Juliette Vitor Charles. Vou ir na proa de toque, Juliette Vitor Charles. Uno 601, prossiga para 3.000 pés, que é na Gauna 012. 3.000, no 601. Número 2 no solo de 27, livre à direita, chama o solo 21 decimal 9. 219. Solo bom, número 2 livre. Bom, número 2. Boa tarde, tá livre o táxi. Via Alfa, Juliette, portão 8. Alfa, Juliette pro 8, número 2. Bono 755, chame centro, Recife, frequência 125, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. Bono 25, 1, 33, 25. 25, 1, 33, 25, Bono 755. Sapatão Yankee Delta Charlie na escuta do controle. Delta Charlie, confirma a sua posição. Solo autoriza 3567 para o posto de estacionamento, posição 04. Na 3567, está autorizado e chame táxi. Autorizado, chama táxi para 3567. Mike, o Delta livre frequência para coordenação de tráfego. Delta Charlie. Abraço. Controle. Tempo total de voo. Gente. Pushback, acionamento, 3541. Autorizado, 3415 e chame o táxi. Chamar para o táxi. Já 2000 visual 601? Estou autorizado, 2000 pés, próximo localizador, gol no 601. 2000 visual, obrigado, vai chamar estabilizado. Puxa, bem cancelamento, gol no 856. Voo no 856, tá autorizado, chama táxi. Autorizado, voo no 856. Paulo César, 3567 para o táxi, com 1148, 4 horas de trânsito, presente Campinas. Gesta 3567, livre o táxi à direita, ponto de espera da 10, chame a torre, 1895. Gente, autorizado, céu, ponto de espera, chama lá, torre 1895, 3567, com boa tarde. Procedimento, foi na Pro de Duna, desça para 2000 e informe no localizador. Para Recife 3, 7 azul 4206, aguarde em instante a cópia. Vai lá. Foi na Pro de Duna, desça para 2000 e informe no localizador, Vitor Charles. Ok, descendo para 2000, vai reportar o localizador. Tem um forte chiado aí no fundo. tarde, eu chamei 6210. Funciona em identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. Confirme para o controle. Até para de Mari, seu número 3 para aproximação, 6210. Aguarde. Na Serra, Roxana 6210. Torre, boa tarde, da 3567, pronto, ponto espera da 1-0. Da 3567, a linha decola de imediato? Afirmo. Da 3567, autorizada, linha de colapso, 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Autorizado, anear e decolar, imediato, da 3567. Estabilizando LS1 no 601. Outro 601 no completa final, chame a torre, 1895. 295, boa. 350, via Peruísque 58, decolagem é da 1-0. Curva à esquerda, subida a Cuca, transição Caju. Controle 119, decimal 8, o transponder é o 5437. Autorizado Recife 350 via Autorista 58, primeira curva esquerda para declarar da 1-0, Cuca Caju, nessa saída, 1980 ao controle, 5437 ao transporte, 4206. Correto, chame para o puxar acionamento, 4206. Siga aí, aqui, Delta Charlie. Está autorizado, 1.000 pés e Yankee Delta Charlie. 1.862 a bordo, 3:10, alterna Natal. Falta o DEP, gentileza. 167, decolado aos 3.8, chame controle, 1.9, 2.8. 19.8, tenha uma boa tarde, bom final de semana. 1.601 no nível de pouso, na pista 1.0, vento 1.20 graus, 1.29. Zero pouso, né? No 601. Ficou para o nível 360. 360, pode voar para Arco. Autorizado o Elefa, então 3567. Autorizado o Elefa, muito obrigado. O Xané 6210, autorizado, Brody Itape. Thank you. Tango Yankee Delta Charlie, dá presente, qual o seu estimado de sobrevoo? O 5415 autorizado a e manter cabeceiro no zero. Reduza para 2309. Redução de velocidade 2309 em alto patrulha. Localizador, gerente de Tocharli. Gerente de Tocharli, completa aproximação, chame a torre. 118.95. Torre, 118.95. Obrigado, senhor. Boa tarde, bom fim de semana. Aumente. Obrigado. Torre, boa tarde, Papai Romeu, gerente de Tocharli. Ginete Vitor Chani, continua a aproximação, a base está livre, o vento no momento é 120 graus, 13 nós. O aguarde está de copo, é valendo? 120 graus, 12 nós. E o decolagem 354, você? Solo 601, livrou. Sol 1219, gol no 601. Desculpa. Paulo 601, livrou. Ou no 601, no... Boa tarde, táxi via Alfa. Chamamento da Juliette. Camarada da Juliette, 601. Lima, Quilo Bravo, pronto, copy. Ok, tá autorizado, Valença. O nível 040 até a 30ª milha o, na radial 262 do VOR de Salvador. Após acende ao 045 e vai e mantém a voo visual. Decolagem da 17, curva à direita, subida Arbor. Após Arbor direto a radial 262. O controle 119 decimal 8. A torre 118 decimal 95. E o transponder acione o 0167. Controle trip 5495, decolado, coral. Se tu já tem intenção de decolada, correção de pousar na 110? Se visual, mais próximo, se der, eu giro visual para 17. Tem chilete, tu já lhe reporte para a mudança de regra de voo. Reporte lá, tem alguma aeronave aí para aproximação na 107? Negativo, nenhuma aeronave. Ah, vai repassar para modificar a paz externa. Gente, Juliette Vitor Chá. Oceano 6210, deita para 2000, ajuste no 012, informe no localizador. 2000, vai chamar no localizador 6210. O Gol 1601, portão 612, via Juliette, está autorizado. Juliette 6201. Caso 4206, portão 01, se tiver aqui acionamento autorizado, chame táxi. Chamar táxi, 4206. Tranquilo Bravo, reporte para táxi. Decoração para sequenciamento, curva direita pro 230, pelo microcurso do localizador. 230, limitada pelo localizador, Oceano 6143. O número de aproximação para o 6143? Número 2 agora. A aeronave número 1 está em qual posição? 2 milhas para a posição Itape. Ah, ok.